Oh, dottore, mi sento separato tra la fumata. Serra. Senado. Como transpondo a Senado? Eu não tenho contato com o radar com o Sul, 0245 transpondo, confio em atitude que fecha. Tem, prosseguindo para Salvador, ok. Mantenha esse mil pés de voo visual, o seu time entrou no 013, o Eco Serra Serra. Informe ingressando com a do Caixa Fregos. Mil pés, ajuste 1013, informe ingressando com a do Veracruz. 364, chame torre 118, decimal 612. Frequência 118, decimal 612, 5364. 5362, obrigado, Paulo. And 6210, confirm, are we clear for the approach? 6210, descend to 2000 feet from 7103. Report established on localized course. 2000, and report established on the island. 6210. Control, you know, in the next Chicago. November X-Ray Tango. November X-Ray Tango, 500 pés, aéreo de voo visual na escuta do controle, informe tráfego na posição de 2 horas, a 1 milha, mantendo 1.500 pés, mantenha-se 500 pés. Positivo, November X-Ray Tango está indo para pouso em terra ainda com Índia, já na final, senhor, chama no solo controlado, November X-Ray Tango. Afirmativo, não tem tráfego informado. On the hour, 6210. Roger, complete the procedure. Contact now tower, 118.66. 118.66210. Eu já fiquei bem quilo. Então eu faço agora um 360 pela esquerda para sequenciamento de Leto Quebec Kilo. Cada Mari, B se mantém o 050, ajuste altímetro 1013, 0013. Ok, sua intenção é prosseguir para Salvador, pista no zero, instrumentos. Sete, mantenha-se regra de voo visual 1.500 pés, voe Veracruz. Após Veracruz, o senhor será sequenciado para pista no zero. Trip 5364, livro você escuta. Boa, Trip, taxi de Alfa, Juliette, parte 3. Eu de esquerda, parte 3, Trip. No mínimo, o número 2. Firma. 4 horas para trás, entrada 3145, passando 4.000 pés. Eu 3145, contato radar, submeteu 360, saída da El. T-60, saiu da Alfa, pode voar lenda? Negativo, mantém o perfil. Obrigado, estou mantendo. November Alfa, torre agora na frequência 118, decimal 612. Torre 118, decimal 612, aqui é November Alfa. 4144. 4144. Chame o centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 251, alterna 2325, azul 4144, boa. Direto Quebec, Kilo. Necessário mais uma espera pela esquerda. Após voará a rotatória e será transferido a junta à torre. Quebec, Kilo. Informação Lima 4206, sua identificação, chegada Mari, deixa eu manter 060. 060 para azul 4206. Então 3628, vai estar na ação para sequenciamento, curva esquerda na proa 055. Desça e mantenha 3 mil pés, então 3628, o limite é o curso localizador. Ok, senhor, 3628, pode voar dona, melhor na mesma. Passou para 3, 3628. Afirmo. Dona, direto, 3628, obrigado. Direto Quebec Kilo, chame agora, P1, 18, decimal meia dúzia. Direto Quebec Kilo. 6210, Lakeland Fire Foxtrot. 310, taxi Alpha Juliet Gate 04. Alpha Juliet 404, taxi 310. 0090, azul 4206, redução para 2509. Reduz 2509, azul 4206. A torre está operando em 1985? Meia dúzia, 3190, redução para 2509. 2509, 3190. 2610, Juliette 04. Primary, 04. Bate 04. Bell. Para o 360, nada, gol 9077. Mike Echo Delta, tripulação e aeronave mal homologada de instrumentos. Ok, plano modificado 2000, submantenha 2000 pés, ajuste altímetro 1013, subvetoração para sequenciamento, mantenha proa 030, limita o curso localizador. Mike Echo Delta. Então 3145. 3145. Estamos centro Recife, 1251, alterna 13325. Recife 1251, 13325. Mike Echo Delta, a velocidade indicada. Completa a redução para 2209. Afirmativo, o tráfego que o precede é um Alfa Serra 50. Apos, bate 06. Salvador, 3217, boa, passa meio exemplo. Então, 3217, contato radar, tudo manter o 360, seja Del. Seja é o 360. Eco Delta. Curva direita na proa 050. Eco Delta. Direto da El Oledo, 3217. Mantém o perfil da saída, então 3217, temos outras aeronaves na saída. Positivo. Para sequenciamento, voo é posição do uniforme estabilizado. Red Duna, repassar a estandizada com a 306. Red Duna 90, completa a redução para 2209. 2209, 3190. 628, passa 4000 para 310. Afirmativo, TAM 3028, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 10. 1-3, tá 3628, forma estabilizada. Mike Echo Delta irá ultrapassar o curso do localizador. Seu limite é radial 300 BR em Salvador. 300 em Salvador, Lito. Azul 4206, desça para 3.000 pés, ajuste o altímetro 1013. Afirmativo, 3.000, 1013, 1406. 13190, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste o altímetro 1013. 1013, 3190. Então 3190, vetor ação para sequenciamento, curva esquerda na prua 360, limite voa nessa prua por 20 milhas. 3360, a prua, sequenciamento, limite 20 milhas, 3190. Estabilizou, 3628. Então 3628, completo final, chame torre na frequência 118.62. 76, obrigado. Chefe, ok, decola da 35 para Barreiras. Primeira curva esquerda, sai da mão após rumo direto. Controle 120.8, transponder 5077, plano em Yankee nível 240. CET, mantendo 1000 pés, o F Serra Serra. Corredor Veracruz, corrisco. É autorizado cruzar a Baía de Todos Santos, prosseguir para o corredor Axé, Farol da Barra, o Eco Serra Serra, mantendo 1000 pés. O Azul 4206, curve à direita na proa 065, informe estabilizado nesta proa. Direita 065, 4206, vai parar estabilizado. 090, mata do Beto. Ok, Mike com Delta. Curve à direita agora na proa 085, aguardando o último vetor. Direita 085, aguardando o último vetor. É o 3190, direita agora na proa 020. Direita 020, 3190. O 090, completa redução para 1809. 1166, sem unificação, chegada a Mares, desse Mateus 050, ajuste o altímetro 10013. Chegada a Mares, ajustado no 013, gol 1166, autoriza a PRO. Autorizado, gol 1166. Autorizado, gol 1166. Afirmativo, está autorizado. O Azul 4206, está autorizado a descida até 2.000 pés e solto estabilizado. Vai passar estabilizado, 4206. Que é com Delta, curve à direita na proa 160. Está autorizado a interceptar e forma estabilizado. Direto a zero para interceptar e forma estabilizado. Então 3190, curve à direita na proa 080 e forma estabilizado. Direita 080, chamaré estabilizado, 3190. Confirmo, mantém 4.000. Estou autorizado 3.000 pés, tá? 3190. 3.000, 3190. Salvador, 3128, livrou a nossa escuta, boa. 3628, boa, taxi de Alfa Juliette, porta 62. Alfa Juliette, 62, 3628. interno, completo sinal, chame torre na frequência 118, decimal 62. Obrigado, 14-06. Boa. 2217, chame centro Recife, 1251, na alterna 3325. 3325, boa, ao final de semana. Boa. O 3190 está pisado no localizador. Sente agora a transferência junto à torre, desse mantém a 2000 pés, então 3190. 2190. É, desça para 500 pés, aeronave voo visual. Informe através do Pituaçu. Entendeu? Mas eu tenho 500 pés, informar através do Pituaçu. Ah, através de Pituaçu. Ok, mantendo a escuta do controle na linha do litoral, o Eco Serra Serra, junto com o no farol de Itapuã, irei transferir. Eu sou localizador, bate direto. Eco Delta, completo sinal do procedimento elétrico. Sua eixa me torre na frequência 118, decimal 62. Eita. No 645, ação de edificação, chegada bom, se desse, mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 014. Controle, então 3190. Então 3190, ação de edificação, desse, mantenha 050, chegada bom. Não, 3190 está aqui no localizador já estabilizado. Só confirme o tráfego à frente, o Mike Eco Delta, ele é o número 1. É, corrigindo, então 3190, é o número 1, afirmo, está agora a 9 milhas à sua frente com um grau de speed de 110 nós. Ah, ok, estamos reduzindo, a nossa é, está com 155, não dá para reduzir muito menos que isso, porque já estamos na mínima, já de aproximação. Ciente, está a 2 milhas da posição duna, completo final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 62. 19,6, obrigado, boa tarde. Controle, bom, no 645, informação é Lima, passo 220. Bono 645, fazendo indicação, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste o altímetro 1014. Bom, de 4 mil, 1014, bom, no 645. Controle, bom, 35491, informação Lima. 35491, fazendo indicação, chegada a mão, desça e mantém 050, ajuste o altímetro 1014. 0-0-4-5-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- 070 para os 50, gol 1966. Gol 1166, desce para 2000 pés, ajuste o altímetro no 093, corrigiu no 094 agora. Informe estabilizado, final do sistema de alerta, por aí. Gente, autorizado 2000, vai reportar estabilizado, ajustado no 094. Serra, próxima parada de Itacoa. Serra, chame Torre, na frequência 1-1-8, decimal 612, solicite instruções para pouso. Transferência Torre, 1-1-8, decimal 612, grato, FKH. Salvador, boa tarde, Ocean Air 6201, informação Lima, portão 4, Galinhão. Boa tarde, Ocean Air 6201, na prepara da aguarde cópia. Patrulha, boa tarde, aeromédico Babá Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, contato radar, submeteu nível 240, saída MOM. 240, MOM, assim que possível, pro direto de barreira. A magnética ideal seria 300. O perfil da saída aguarda para descida. Terá condições de cruzar com QR sinal da carta? Afirmo. Tá 3190. Vai manter posição, acredito, por pouco tempo para fazer um cheque aqui de frente. Cheque, fica à vontade. Salvador, boa tarde, distrito 5219. 43, ciência da informação, Lima, para autorização, vitória da conquista, nível 180. 143, ok, the end, both arrival descended to 4,000 feet, interval 04. Bruno 869, prepare a arbórea agora chamada. Arbórea Bruno 869. Estabilizou, gol 1166. 3190, prosseguindo Alfa Juliet pro 05. Gente, né? Vai atingir 6.000 para 5.000, tipo 5491. Gente, desça para 2.000 pés, tipo 5491, uniforme velocidade de cada. Mantendo 230. Tem condição de manter essa velocidade até Duna? Afirmo. Mantenha para sequenciamento. Tem 230 até Duna, tipo 5491. Destino, se é a Índia, é com a Índia. Ok, está mantendo 500 pés, confere. 500 pés, raio de voo visual, ajuste de altímetro no 0,4 na escuta do controle, não tenho contato radar com o senhor, não. Controle, o aeromédico Romeu, mantendo a mão, aguardando a 300 para a barreira. Está autorizado, vá direto ao destino, Romeu Golfo. Direto barreira, então, obrigado, meu. Número 645, estou autorizado a descer até 3.000 pés. Até 3.000 desce, agora não é 400. Oscar Bravo está cruzando a Baía de Todos Santos. Autorizado para Galeão, nível 360, via uniforme Zulu 10. Decola da pista 1-0. Primeira curva direita, a saída da EO, após EO Leda, após Leda Bridge. Bridge intercepta uniforme Zulu 10, segue conforme plano. Controle 1-0-8. Transponder 5-1-2-4. Boca né, meia. 201, autorizado para o Galeão, nível 360. Solicita o senhor 340, realização operacional do Brasil. Tenho autorizado 340. Ok, 340, Operador 10, Dael Leda Bridge, pista 10, após Bridge, Operador 10, 208, controle para fundo 5124, Oceaner 6201. Correto, 6201, no 340, nível confirmando, sem para prospecção. 340, chama a Pushback. Fala, gol 1966, livrou. Gol 1966, taxi via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 09, gol 1966. Número 645, veteranação para sequenciamento, mantém a presente proa, aguarde o último retorno. Estava mantém a proa e mantém 3.000, vou nomear 4.000. Sou autorizado a descer até 2.000 pés, gol 645, informa o tráfego na posição de 10 horas e 5 milhas rumo oeste. É o Alfa Tango 72. Mantém a proa, desce para 2.000, vou nomear 400, aguarde o retorno. Autorizado LS para o trip 5241. Afirmativo, está autorizado para o trip 5491. Autorizado para o GPS acionar, está pronto cópia? Afirma, pronto cópia, no 869. Autorizado Brasília, nível 360, via uniforme do Lula 7. Minha cola da pista 10, saída arbora após arbora leve. Controle número 0.8, responda 5125. Cliente autorizado Brasília 360, via Perzulu 197, decola pista 10, saída arbora após eletro. Controle 1208, aciona 5125, boa noite 69. Boa noite 69, cotejamento com fecha para o táxi. Chamarei livre pushback no 2, boa noite 69. Não tenho tráfego de informá-lo, frequência livre. Prossiga. Qual o gate, por gentileza? 9. Atente ao fôlego da espera, que vai ligar até o porta lado. Ok, obrigado. Romeu Golfo. Você já, Romeu Golfo. Estamos no centro Recife, na frequência 12685, alterno no 34.5. 12635, Romeu Golfo. Como é 1.34.5 e a primária é 126.85. 12635, ligado a agora. Pode prosseguir sim, Porto Alto. Ficar atento ao tapão, obrigado. Completando o procedimento, chame torre na frequência 118.62. 18.62, agora no 645. Gol 1869, POB 149, 3,50, alterna Guarulhos. Índia no ponto de espera 18.6, ajuste 1014 em volta. Cliente livre táxi via Índia, ponto de espera 1186, com 10 no 4, boa tarde, de noite, menor. 1000 feet, Oceaner 6143. Roger, send it to you 2000 feet, 7014. Report established for localized calls. Descend 2000 feet, NH 10014, or report established on X-ray, Chanel 6143. Thank you, Bravo. Summary ship record. Charlie de Alfa, Juliette, parte 3. Alfa, Juliette 3. Índia Bravo, solo. É ele. Confirme o Raíterson do voo, Índia Bravo. Quando voa o tanque de dado. Tanque de Brava, acione 01137. Torre opera em 186, controle 1208. A 500 pés em linha do litoral sul autorizada. Tango India Bravo, qual POB? Chefe com 3 a bordo, chame a torre quando pronto para a decolagem, ajuste 1-0 no 4 por voo. Pronto, Papio, 5219. Autorizado, vitória da conquista, nível 180. Decola da pista 10, sai da Arbor, após Arbor direto. Controle 120, decimal 8, transponda 5143. 5143. Vitória da conquista, nível 180. Decola da 10, na saída Arbor, após GCC, vitória da conquista. Controle 130, decimal 80, e o transponto é 5145. 5219-5143, no transponto, achando para pushback, senhora. Confirmando, 5143, amanhã. Paulo Salvador, muito boa tarde, Gol 645, colisão na Golf. Boa tarde, no 645, taxi via Alfa, reporte em 27. Não, foi chamante da Juliette, eu vou no 645. Eu sei, Rodrigo. Só confirma pra gente a posição no pátio. Posição 5. Posição 5, onde o pessoal da entrada tá chamando aqui já, avisou. That is 673, Salvador, boa tarde, gol 1869, na sua escuta. 1869, contato radar sul, manter o nível 360, saída Dial. Corrigiu, saída A. Saída A, 360, 869. Responde 5132. Zero autorizado Recife, é o Perus 58 aerovia. Decora pista 1-0, saída Puca, transição Caju. 1-2-0, decimal 8 é o controle e aciona 5-1-3-2 azul 4-2-0-6. Correto, 4-2-0-6, chame para puxar marcação. Chamará para portão 8, 4-2-0. Juliette, o avião que liberar o portão 4 após ingresso para o mesmo. Então aguarda liberar para o... aguardo o Chanel liberar o 4 e depois prossegue para o mesmo, agora não vem 45. Salvador, até 3629, boa tarde, autorização para Congonhas, nível de voo 380. Boa tarde, Tan. 3629, aceita 36 ou base 38? Ah, aceita, aceita. Ok, 360 autorizado, via uniforme Zulu no meia. Decola da pista 10, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Bridge intercepta o uniforme Zulu no meia, segue conforme plano. Controle 120 decimal 8, transporte 5140. Lado 360 para Congonhas, já para Zulu meia aerovia. Na Brasilu 16, perdão, aerovia, decolada 10, perfil da El, Leda, pós-bridge, principal eixo da aerovia. 208 controle, 5140 transponder, tá 3629. 3629, que esteja muito correto, chama para puxar o bike assim. Tá, valeu, obrigado. Salvador Brown. Today, a Chanel 6143, Panay Paquete, via Fox. Good afternoon, 6143, taxi via Alpha, Juliet Gate 1, for the position. Alpha, Juliet Gate 1, could you confirm and hold the position? Fully position. Roger, Chanel 6143. 1. Impossível copiá-lo. Não barra. Estamos com regulação, mas está falando a barra, mas tem documento só, eu tive uma atenção. Então, Índia Bravo, mantenha 500 pés raio de voo visual, linha do litoral e foco através de farol da barra. A barra e o farol. Iniciando o táxi para o gate 04, igual no 645. Gente. Ok, prossiga. Oi, gente, como é que está o táxi chegando agora? Agora 2/2. Obrigado. Bono 869, chama o centro Recife na frequência 1260, alterno 288. 260, 288. Gente, não tem o tráfego informal, o senhor tem frequência livre. O senhor retornará para Salvador? Gente, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Axé, controle 1208, transponda 0122. curva à esquerda, linha do litoral Itapuã. Renan 6201. É 201, passo 500 para o 340. Contato radar 340, saída da El. Está autorizado para a El. Direto da El, autoriza a Leda para o 6201. O ajuste no 0 no 4 Vilhete Quebec Kilo. Chame a torre. Quando para o táxi, agilize por causa do horário do pôr do sol. Bom voo. Estacionamento na 62 até 3, 629. Confirme quem chamou para o push? 3629, puxa o estacionamento. Autorizado 3629, chamo já. Fazer com a 306 também, pronto para o estacionamento posição 8. Quem é que está livre, Azul? Chama o táxi. Chama a casa com a 306.